And 2-1-2-1-5, Virgin, you know, 1-9-1-2. Cessna 1910, are we clear to intercept localizer Bango 10? Argentina 1910, fly Luna intersection, distance 2000 feet, wind H1015, cleared ILS X-ray runway 10, report established. Okay, descend 2000 feet. Report established ILS runway 10, Argentina 1910. Estabilizado, visual com a 10, voo na 592. Voo no 592, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 295, até voto. Utilizador, percate a sua posição, circulir mais um 6908. Ei, bom dia, boa noite, eu vou, bom dia já. Eu vou no 592, final da 10. Pelo 592, bom dia, autorizado pouso, pista 90, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso, 90, bom, nós 592. Establish on the localizer, Argentina 1910. Argentina 1910, contact Salvador Tower, frequency 118.95. 118.95, Argentina 1910. Argentina 1910, establish ILS runway 10. 10 miles. 910, bom dia, continue approach. Stand by, landing clearance. Altimeter 71015. Altimeter 1015, Argentina 1910. turno 592, são as 31, né? Me escuta, libera a direita. Autorizado, táxi de Alfa, mantente da Juliette. De Alfa, mantente da Juliette, me escuta, turno 592. Runway 10, Cinia 10019. Mission 1910, clear to land runway 10, wind 190 degrees 08 knots. Clear to land runway 10, 1910. Luna 592, de acordo com o Inferno, irá manter a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do Gate 8. Batilou, mantém antes da Juliette, bom, 592. Mission 1910 on the ground at 34, maintain this frequency, vacate runway by your right, approve a taxi via Alpha, then taxiway Kilo, apron 3, call me to enter an apron. Okay, we vacate via Foster Alpha Kilo, and call you entry apron number 31910. Salvador, bom dia, o voo 1192, autorização para Recife, tem que ter informação Delta. 1192, Recife, aguarde um minuto, cópia. Aguardando para a cópia, voo 1192. Mission 1910, inform you that extra kilo is the first. By your left. Yes, acknowledge. Thank you. Yes. 1192, pronto cópia? Prossiga, pronto cópia, 1192. 1192, autorizado Recife, via peso Luna 7, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5512, controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Amper Zulu 17, perfil da saída Puca, Jambo, Caju. O transponder 5502, o o controle 1208, voo 1192. Voo 1192, transponder 5512. 5512, voo 1192. Voo 1192, fechamento correto. Portão 8, reporte para o pushback acionamento. Reportar para o pushback acionamento, voo 1192. Tower, Cristina 1910, approaching Kilo and 813. Cristina 1910, cleared to enter taxiway Kilo, apron 3, then after main apron to position 11. Okay, clear Kilo, apron 3, and position 11, 1910. Salvador, tem uma previsão de gate para o voo no 592? Voo no 592, o gate previsto é 8, porém encontra-se ocupado pela companhia. Pediu para confiar agora? Firmo. É. Já fechamos a porta aqui, vamos sair. Salvador, o voo 1192 na 8, puxa acionamento. Uno 1192, aguarde para início. Uno 1192, aguarde. Tower, Cristina 1910. Cristina 1910, go ahead. Yes, we would like to confirm position 11, we have to continue straight ahead across 8.3 and then turn left. To apron 1 at the end, is that correct? Primitive, taxi ahead, then turn left main apron, position 11, expedite taxi. Okay, expediting and position 11, apron 1, or, you know, 1910. Na pressão de push aí do Gol 1192 na posição 8? Gol 1192, assim que o voo da Argentina livrar a retaguarda, será autorizado. Voo 1192 ao solo? Voo 1192. Teria condições, após a passagem do Boeing da Argentina, efetuar o pushback de modo a deixar o ingresso do portão 8 livre? Positivo. Gente, voo 1192. Após a passagem do Boeing da Argentina, autorizado a efetuar o pushback e acionamento, deixando o ingresso no 8 livre? Positivo. Voo 1592, autorizado. Ingresso Juliette. Para o portão 8, atento à companhia, efetuando pushback no meio. Esse ingresso é Juliette para o portão 8, centro da aeronave da companhia, agora 9598. Patrulha Salvador, um bom dia, bom 1812, Vítima Delta. Dou 1812, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 4, direto Duna. Duna, 2000, 1 no 0 no 4, 1812. Salvador, o voo 1192 para o táxi, 121 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Matinhão. Voo 1192, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via parte 1 no táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0 na 4. Sim, ponto de espera da 1-0, parte 1 no táxi Índia. Ajuste 1-0, 1-4, o voo 1192. Salvando o voo 1192, próximo ao ponto de estrada 10, pronto. Voo 1192, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 07 nós. Vindo decolagem, pistão 10, voo 1192. Voo 1192, decolado ao 51, chame controle Salvador em 120, décima 8. Controle Salvador 1208, voo 1192. Controle Salvador, bom dia, voo 1192. Voo 1192, contato radar, pulo para o nível 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, voo 1192. Voo 1812, autoridade LS X-Ray, reporte estabilizado. Autoridade LS X-Ray, voo 1812. LS, Bono 8-2. Bono 8-2, chama a torre de frequência 1-8, decimal 95. Gente, chama a torre, Bono 8-2. Sou em Salvador, bom dia, Bono 8-2, final estabilizado. Bono 8-2, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 612 nós. Autorizado pouso, 1-0, Bono 8-2. Gol no 1-9-2, chamo Centro Recife, frequência 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. Voo no 812, no solo ao 58, livre pista à direita, segue táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3. Alfa e Kilo até o Pátio 3, voo no 812. Boa tarde, Gol 1192. No 192, prossiga. É só para cheque de rádio. Gol no 192, 5/5, estou te recebendo. Não consigo contato com o Recife? Não, é que a senhora, na verdade, não mandou de passar para lá. No 192, chama o centro na frequência 12545, alterna 12685. Obrigado, valeu. Bom dia, bom voo. Salvador, bom dia, Alta 3520, autorização João Pessoa. Tan 3520, bom dia, transcópio. Passo 4. Tan 3520, autorizado para João Pessoa, via Epizulu 17, até Recife, após direto. Nível de voo 370. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5522. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 370 autorizado para João Pessoa. Rota Epizulu 17, Recife, direto João Pessoa. Decola na saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Transponder é 5522. Controle Salvador 208, da 3520. Tá 3520, cotejamento correto. Reporte para a pista de acionamento. Portará. Alfa Romeo Sierra Fox Bravo, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Para 4.000 no 0 no 4, Alfa Romeo Sierra Fox clear, Argentina 1911. Good night, good evening. Salvador, Argentina 1911, good evening. Argentina 1911, good evening. Information, Charlie, correction. The information is Delta, ready to copy. With information on Delta, stand 11, ready to copy, Argentina 1911. Argentina 1911, clear to Ezeiza via flight plan route, flight level 360. Sanvo 1 departure, Doclo transition. Squawk 5533. Salvador approach control 120.8. Clear to Ezeiza International Airport, 360, Salmo 1 Delta, transition Doclo, 5533, transponder, and 120.8, Argentina 1911. That's correct, Argentina 1911. Call ready to push back and start up to get 11. We'll call you ready for pushback and start up, Argentina 1911. Argentina 1911 Tower. Go ahead to Argentina 1911. Could you confirm the departure? 50 minutes. Could you confirm the departure, Sanvo 1? Sanvo 1. Okay, correct. Call ready to push. Ready to push. I call back. A 3896, aciona a identificação. Desça a via chegada voa média 1 para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Voa média 1, 3 mil pés no 0 no 4, era possível direto do 1. 3-6 autorizado. Obrigado, 3-6. Meu Sierra Fox Bravo, desça para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado ele é X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, no 04, autorizado ILS X-Ray para a pistão no 0, reportar estabilizado. Toma com o meu Sierra Fox Trânsito Bravo. Autorizado para 3520, reporte táxi. Autorizado para o pushback acionamento para 3520. 18 no meio, desça para 2000 pés. Autorizado, LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reporte a 38 no meio. Papa Romeo, Sierra Fox Bravo, estabilizou. Papa Romeo, Sierra Fox Bravo, estabilizado. Sierra Fox Bravo, chama a torre frequência 198, decimal 95. 195, muito obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite. O Papa Romeo, Sierra Fox Trans Bravo, estabilizado em ILS da 10. Papa Romeo, Fox Sierra Bravo, boa noite. Tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10. Vento. 190 graus, 079. Papa Romeo, Sierra Fox Trans Bravo, autorizado pouso 10.